Campo Romeu do Santana. Santana 614, reduza para a velocidade de aproximação. Está reduzindo, Santana 614, está... Feedback e acionamento no 02, o Gono 600. O 600 aguarde para o push. Aguardando na escuta. Na 614, estabilizado? Estabilizado, direito. Na 614, completo sinal, estamos torrendo no noite desse momento. Obrigado. Reunião no 41, completo de aproximação, guarde formação de pista livre, número 2 para posto, tráfego precede a TR aproximadamente 1 milha para cabeceira. Vento no 30 graus, no 4 nós ajuste no 0 no 3. 3, aguardando a liberação de reunião no 41. 95, desça para nível de voo 050, continua a chegada a Mari. Poderá confirmar, senhora, pelo 3. Desça para nível de voo 050, completo chegada a Mari. Controle Salvador, trip 5595, sua transmissão está entrecortada. Poderá repetir a mensagem? Trip 5595, desça para nível de voo 050, autoridade chegada a Mari. Para 050, chegada a Mari, o trip 5595. Genera 1141, tem autorizado pouso, pista no 0, vento no 20 graus, no 4 nós. Rive 5626, taxi via taxiway Alpha Kilo, April 3. Via Alpha Kilo to April 3, 5626. Pouso, pista no 0, vento no 20 graus, no 4 nós. E agora como recebe o Genera 1141, tá livre pouso. Agora alto e claro. Obrigado, amigo. Nada. Bordo, 2:30, alterna Salvador. 1924, autorizado táxi via Alfa, Índia, ponto de espera da 1-0, que nega 1-0-1-3, torre 1 no decimal 6. Alfa, Índia, no ponto de espera, chama a torre Gol no 924. Salvador, boa tarde, Papatango Victor, Mike Quebec. Victor, Mike Quebec, boa tarde, reporte ao final de 3 milhas, cabeceiro 1-7, Quebec. Passará na final de 3 milhas, ano 7, Quebec. Pode iniciar o push, o gol o nome é 00. Pista 1-0. Poxa, na M320, completo de aproximação, guarde informação de pista livre, número 1 para pouso, vento, 1-2-0 graus, 1-4-9, ajuste no 0-3. Aguarda para o livre pouso, Xenia 6390. Poxa, na 6390. Poxa, na 6141, no solo 02, a livrar direito, 1-2-1, decimal 9. A A direita agora, 1129, China M1, 41. Torre, boa tarde, gol 1924, no ponto de espera 10. Gol 1924, uma boa tarde. Tem condições de alinhar e decolar sem parada, agilizando, confirma? Afirmativo. Ok, agilizando então, está autorizado ingresso e decolagem sem parada, pista no zero, vento 120 graus, 129, agilizando. Teve decolagem agilizando, 924. Estou com tráfego aproximadamente 4 milhas a cada, seria um Airbus. Tá, sim. Oxenai 6320, complete aproximação, aguarde formação de pista livre, 737, ingressando para decolagem sem parada. Vento 120 graus, 129. Negativo, aguarda pista livre, Oxenai 6320. Complete aproximação 6320, 737 já na corrida. Informarei pista livre. Afirmativo, da visual com 737, final 6320. Papatango, Romeu, Papatango, ciente, livre para a coordenação, reporte para regresso. Frequência livre para a coordenação, reportará para regresso, Romeu, Papatango. 600, que está atrás do bacalho do seu avião. Após a aeronave, a nossa retaguarda, então, foram 33. O Chevette, pelo menos, está 3661, no 08. Pouso, Quebec. Passando 1100 na Puca, Caju. Gol 1924, contato radar para nível de voo 350, sai da Puca. Na Puca para 350, Táxi 661. Para o táxi, o gol 9600, temos 188, 188 a bordo, Maceió, 1252. Confirme alternativo? Maceió, 12:52. Alô, 05, Libra direito no 21, no decimal 9. Libra direito, 219, Oxenai 6320. 013, torre 1 no decimal 6. E a Índia, ponte espera 286, no 093, gol no 600. Teve acionamento pushback para o gol 333. 66, atente para o tráfego a sua cauda, Boeing 737 da Gol, após o inicial táxi, autorizado inicial push. Após o início do táxi do Gol, livre pushback, seu nome, Golão 333. Oxenai 6141, antes do bilhete. 2 Salvador, 35595. Após Mário, poderá voador, né? 35595 negativo, vou ir para ITAP. Boa noite, Tapio 5545. É, 6320, aguarde. Trip 5489, autorizado push, após para o táxi. 9. Você é Nema 620, táxi via Alfa, reporte Santa Juliette. Vai reportar Santa Juliette via Alfa, você é Nema 620. Belo pouso. Salvador, Oxenai 6315, informação Oscar, 360 Guarulhos. Oxenai 6315, pronto para cópia? Pronto. Oxenai 6315 para Guarulhos, nível de voo 360, via Upwisk 50. Decola da 10, após curva direita, saída da EL, após Leda, após Royeld. Controle 19.35, torre 19.6. Transponder 5022. Usado 360 para Guarulhos, não para 50. Decola da 10 na EL, Leda B10, depois contra 1938, 0022 ao fundo. Oxenai 6315, corrigindo correta, posto para o push. Preparado. 35, confirmando, voa pelo litoral ou no eixo da Golf 677? Solicitamos direto, na proa de Maceió. Gente, ok. O assalto está bravo autorizado, 035, visual Maceió, rota direta, informe atingindo 035. O assalto está bravo. Entendido, podemos atender a partir da presente posição, Cotinho? Perfeitamente, autorizado. Ah, muito grato. Voo 600, decola 08, controle 119, decimal, 35. 1935, obrigado, um ótimo serviço. Muito obrigado, bom voo. Obrigado, até. Com 2:10. Sim? 3661 para o táxi, 145, 2:10, Aracaju. Prossiga, acho que é bravo. Nesse caso, podemos tomar a proa direta de Maceió, a proa seria 017. Solo do 1333, autorização para o ataque, seu meio de 155, 4 horas e 5 de autonomia, alternando o galeão. Estou para o 050, senhor. Cadê? 155, 156. Uno 333, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, que nega 10, 13, 18 nesse momento. Repita táxi via Índia, ponto de espera 18,6, agora 333, ponto de espera. 48 a bordo, 3 horas e 50, alterna Porto Seguro. Boca, Gono, 600. O senhor 8 já solicitou o táxi, ok? O 35, 489, até a saída do parte 3, aguardando para ingressar no parte 1. Eu ativo, até a saída do parte 3, aguardo, tá? Prossegue, o 5489. 6320, mantém a posição, aguarde ingresso, a posição será remota 3 do parte principal. É aguardado, aqui não é 320. 3601, táxi autorizado à esquerda, contornando o terminal via pátio. Última direita na Índia, 2186, ponto de espera, tinto 1013, boa viagem. 7, táxi, ponto espera 1086, tá 3601. Paulo Salvador, muito boa tarde, gol no 394, posição 5, tá pronto para o possibilidade que é acionamento. 294, aguarde para o pushback. Aguardando, rota 394. 33, boa tarde. É o gol no 33? Correto, pode esperar 1 a 0, pronto. A linha decola pista no 0, vento no 20 graus, no 49, ajuste 1013. E a decolagem de pista 1 a 0, o 1333. Vestiu 489, siga o Airbus da TAM, PNH-10-13, via pátio 1, pode esperar da 10, do aí 18 decimal 9. Eu ativo 5489 da Trip, segue o TAM, no ponto espera 189, ou 186, perdão. Gol no 924, chame Recife em 126 decimal 85 ou no 33 decimal 65. 1394, atente para o tráfego da Airbus 318 da Oceané passando a Facalda após a passagem, autorizado push, reporte para o táxi. Ok, após a passagem do airbag de acionamento, autorizado o pushback e acionamento no gate 05, gol no 394. Foram 333, está permanecendo mais um tráfego para o check do procedimento. Foram 333. Ok, reporte quando estiver pronto para iniciar. 7 alinhados, foram 333. Vão 333, autorizado para decolagem, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 nós. Decolagem da pista 1 no 0, vão 333, iniciando, muito obrigado. Sabatão, Goste, Caótica, Bravo, informe estimado para pouso em Maceió. O tempo estimado em rota são 3 horas, ok? Tem, Sabatão, Caótica, Bravo. São 3661, mantém o ponto, espera a guarda para a decolagem. Guardando. Abatendo aqui, 2004 agora o estimado de pouso, ok? Ciência, Papatão, Guarda, Cosca Bravo, 2004. Trip 5595, vento, 100 graus, 12 nós, ajuste no 03, pista livre, autorizado o pouso. Viva pouso para o trip 5595. Zona 333, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, boa. Salvador, boa tarde, Oceania 610, informação Costa. Oceania 210, desça para nível de voo 050, autorizado chegada Mari. 050, chegada Mari, 6210, contato pista 10. Gol no 600, SAM Recife em 126.85 ou no 33.65. 126.85, 33.65, obrigado, um ótimo serviço. Ô Becker. Após a passagem do tráfego até do trip, curta sinal ali, mantém pista no zero. Após o tráfego ali, mantém 3661. Gol no 394, estamos com 185 a bordo, 3 horas e 50, alterna Campinas. 1394, autorizado táxi via pátio 1, Índia, pode espera da 10, que negar no 0, 13, torre 1 no décimo momento. Pátio. Uno, Índia, 10, com 3, ajuste, 1862, obrigado, boa tarde, Uno 394. Por isso a rua da Eoleta, gol 363. Uno 333 na escuta. Zona 333, autorizado direto da EL. Prato. Sou a Luzão do 7121 desse ponto 9 ele vai. 219, vira lá. Corre, 3529, passa a espera pronta. Posa lá, Zé, Airbus até a sua frente, ali mantém. Pode decolagem do Airbus, ali mantém 5489 da trip. Tá, 3661 no pista nível 3A, decolagem 120 graus, 129. Nível decolagem da 10, tá, 3661. Salvador, muito boa tarde, eu vou no 394, ponto de espera como número 2. Volo 394, posso rolar aí, da aeronave ATR da trip à sua frente, a Lima tem pino zero. Ok, então após a rolagem do trip, a Lima tem dando zero, gol no 394. Tá, 3661 no decola 19, controle 19 decimal, 35. Controle 19 decimal, 35, tá, 3661. Controle Salvador, muito boa tarde, tá, 3661, decolou saída da EL, passando 1500 pés. TAM 3661 no contato radar, suba para nível de voo 140, saída da EL. Sobe para 140 na saída da EL, TAM 3661. É o TAM 3144, a bordo 108, 4 horas, João Pessoa. 5489, 3 horas da decolagem, pista no 0, vento 120 graus e no 2 nós. 5489, trip iniciado. 1-0, 1-3, torre 1-8, decimal meia. Pátio Índia, 18-6, acordo pronto com a torre, ajuste 1013, obrigado. TAM 3144. Vai a linha 90, gol do 394. Salvador, o gol do 394 vai a linha 90, ok? Firo, ali mantém. Ali mantém 90, gol do 394. Trip 5489, decola 21, controle 19, decimal 35. 5489, 35, obrigado, bom dia. Bom dia. 33, chame Recife em 125, decimal 1, 133, decimal 25. 1251, confirma o sequedário. 133, decimal 25, gol no 333. 251-3325, gol no 333, bom dia, bom trabalho. Controle Trip 5489, decolado na sua escuta, bom dia. Trip 5489, contato radar suba para nível de voo 200, saída Arbor. 200, Arbor, 7. 2 de November Alfa, informe seu 2 de voo. Voo 394, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1 no 0 graus, 1-4 nós. Ok, meio decolagem 1-0, voo 394. Atingiu 050, pode táxi, está autorizado a descida via? Oceana 6210, pode táxi, desce para 2000 pés, que na Gauna 013, autorizado sinal S, reporte estabilizado. Pode táxi 2013, encontrarei estabilizado, X-ray, obrigado, 6210. Celta 3144. 3144, boa, alinha e mantém pista no zero. Alinha e mantém na 1-0, tá? 3144. Direto Coral, usando 3661. Número de November Alpha, confirme POB e tempo final de voo. Número de November Alpha, sobre Salvador, 1.010, corredor forte, decolador 17 após curva à esquerda. Controle 1.935, torre 1.186, responde 0171. No 394, decola 24, controle 1.935. 1.935, obrigado, boa tarde, igual no 394. Tá, o seu 361, sim. De November Alpha, chame torre 1.6 para iniciar acionamento. Contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. Nível 360, saída da EL, voo 394. Teria condições de voar da EL, se possível? Gona 394, afirmativo, voo direto da EL. Voa direto da EL, Gona 394, obrigado. Sou em Salvador, TAM 3661? Prossiga, TAM 3661. Você já já pro ar a posição e o COS, por gentileza? 3661, aguarde. Aguardando nossa escuta, obrigado. Decolagem da 103144. Relacionamento é parte para o táxi em Nova Europa. O despacho Salvador, Mike Alfa India. Diga, Mike Alfa India. É, a comissaria vai remover aqui do Alfa India para o Hotel Yankee? Tá modulando a frequência do solo, ok? Do solo, né? O operação, não é a companhia não. Ah, desculpa. Vamos ver sim. Então, 3144, decola 27, controle 1 no 9, decimal 35. 935, boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, o TAM 3144, decolado, passo a 1.600 metros. TAM 3144, contato radar, suba para nível de voo 370, saída Momo.